apesar de estarmos velhos, eu disse assim à patroa. Apesar de estarmos velhos, eu disse assim à patroa. Olá, usa a saia pelo joelho, porque ainda estás bem boa. Usa a saia pelo joelho, porque ainda estás bem boa. As outras são bem felizes por trazerem as pernas nuas. As outras são bem felizes por trazerem pernas nuas. Ai, tu até nem tens varizes, e as que tens são só tuas. Tu até nem tens varizes, e as que tens são só tuas. Põe-te como as mais modernas, podes querer, mulher, não pecas. Põe-te como as mais modernas, podes querer, mulher, não pecas. Ai, se eu tivesse as tuas pernas, também andava em cueca. Se eu tivesse as tuas pernas, também andava em cueca. Tuas pernas são engodos, e põe-lhe então pouco pano. Tuas pernas são engodos, e põe-lhe então pouco pano. Quero que mostres a todos, ai, o que eu gravo há tanto ano. Quero que mostres a todos o que eu gravo há tanto ano.